Longa chucra que tem jeito de fronteira, fiel companheira de crioulo linguajar. Quando te perde na canhada das ideias, acha maneiras de meu verso perpetuar. Por a porriada corcoveia tempo afora, por jando auroras do raiar de liberdade. Tua cadência é retinir de par de esporas, quando tu choras velhas rimas de saudade. Tua cadência é retinir de par de esporas, quando tu choras velhas rimas de saudade. Este meu peito, suspirando apaixonado, te faz costado, milonguita galponeira. Pois embasado na emoção de sentimento, apruma atentos para trançar-te a vida inteira. Sempre que a gaita pacholenta te floreia, suaves maneias se apresilham num olhar. É alguma china que ficou encambichada, quando por nada me quedei a milonguear. Então faceiras tu e a china se demanaram, depois ficaram entretidas nos gaitaços. Pois a milonga traz sossego pra minha alma, e a china calma meus anseios num abraço. Pois a milonga traz sossego pra minha alma, e a china calma meus anseios num abraço. Este meu peito suspirando apaixonado, te faz costado milonguita galponeira. Pois embasado na emoção de sentimento, apruma atentos pra trançar-te a vida inteira. Pois embasado na emoção de sentimento, apruma atentos pra trançar-te a vida inteira.